Shalom, shalom, graça e paz. Sou o pastor Dagoberto, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem, livro escrito por Kendrick Alcon, leitura autorizada pela editora BV Books. Hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 2, que fala uma visão acerca da paternidade. Nós dividimos esse capítulo em duas partes na leitura. Essa é a parte B, porque são 8 folhas e ficaria muito longo o áudio. E continuando a leitura do livro, anos mais tarde, Tiago leva seu filho a uma viagem e durante essa longa viagem ele explica os fatos da vida. Você ouve Tiago enfatizar com sabedoria e cuidado a importância da pureza sexual. Ele explica que a jovem deve ser tratada como a sua futura esposa e não como objeto de desejo para ele despir com os olhos. Timóteo pergunta: você e a mamãe pecaram dessa forma antes de se casarem? Você pode ver a dor no rosto de Tiago. Sim, filho. Fico triste em dizer que pecamos, mas você não pode imaginar o quanto nós desejamos que não tivesse feito isso. Mas depois de nos tornarmos cristãos, nós paramos de pecar e tornamos a nossa relação bonita novamente, guardando o sexo até o nosso casamento, como manda a palavra de Deus. Tiago fez uma pausa, respira e em seguida continua a conversa com o filho, acrescentando uma opinião pessoal formada a partir da sua própria experiência. E ele diz: você deve tratar as coisas especiais como verdadeiramente especiais, filho. Não trate as coisas sagradas e inestimáveis da vida como objetos comuns e baratos. Eu quero que você aprenda com os nossos erros para que você possa evitá-los. Eu quero que você seja capaz de dizer a seus filhos que você se manteve puro até o dia do seu casamento, obediente a Deus e ao amor pela sua esposa. Sim, senhor, eu vou, responde Timóteo, e você sabe que ele está falando a verdade. Aquele momento entre pai e filho começa a definir a forma como eles interagem um com o outro. À medida que Timóteo cresce, ele deseja seguir o exemplo do seu pai e atender às suas expectativas. Você vê as escrituras sendo lidas por Tiago e rapidamente chegando aos ouvidos do seu filho. Quando Timóteo está sozinho, você ouve as palavras do seu pai. Ecoarem em sua memória e aconselhar-o durante as suas decisões. Cumpra suas promessas, não importa o que seja duro, filho. Não importa o quanto seja duro, filho. E seja fiel às pequenas coisas, especialmente quando ninguém estiver olhando. Trate todos que você encontrar com bondade, respeito e compaixão. Tome conhecimento do que você acredita do porquê você acredita e esteja pronto para defendê-lo. Faça o seu trabalho com todo o seu coração e com excelência, como se fizesse para Deus e não para os homens. Esteja disposto a edificar sozinho. Esteja disposto a ficar sozinho para fazer o que é certo, independente dos que os seus amigos fizerem ou disserem. Timóteo continuava a ver em Tiago o tipo de homem que ele queria ser. Mais tarde, Timóteo herda do seu pai até mesmo o amor pela leitura e começa a ler sobre os homens heróicos e honrados da Bíblia e da história. Ele se sente desafiado por sua história, não querendo ser tão vaidoso, esbanjador e irresponsável como muitos de seus colegas. Quando ele fala com seu pai sobre isso, Tiago o abraça e diz como está orgulhoso da sua maturidade e de seu caráter. Nesse momento, surge a ideia: e se os dois começassem a memorizar as escrituras a cada semana como faço de apoio para que eles se desfiem e cresçam mais fortes juntos? Timóteo adora a ideia e se lembra do quanto seu pai o ama. Ele se sente um homem. Então, quando Timóteo completa 15 anos, Tiago leva-o a um rito de passagem para a vida adulta. O pai leva Timóteo a um acampamento para o qual ele havia convidado vários outros homens, a fim de passar um dia com eles e falar sobre o que significa ser um homem piedoso e íntegro. Tiago absorve e aprecia cada palavra que ouve. No final do dia, depois de um jantar especial ao ar livre, Tiago fica de pé na frente de seus familiares e amigo, vira-se para seu filho e diz: Timóteo, você é meu filho amado, que me deixa muito contente. Hoje, eu te reconheço como um homem. Você, a partir de hoje, é responsável o bastante para ler, obedecer, honrar a Deus e a sua palavra. Deus te criou com um propósito especial e Ele tem grandes planos para você nos próximos dias. Sua voz começa a falhar, tamanho é o seu orgulho. E ele termina: e eu quero que todos saibam que eu te amo e sou muito orgulhoso por ser teu pai. Uma lágrima brota em seu olho ao ouvir a paixão nas palavras de um pai que confessa seu amor incondicional pelo filho. Em seguida, Tiago presenteia Timóteo com uma nova Bíblia e com uma surpresa: uma espada de aço brilhante e pesada, que representa um chamado para combater e um convite para permanecer forte em sua fé. Tiago abraça o filho com todos ao redor, o saudando. Você vê os outros homens se reunirem em torno de Timóteo. Eles se juntam a Tiago em oração por Timóteo, pedindo a Deus para fazer dele um homem forte, corajoso e bem-sucedido ao longo da sua vida. O homem que foi renovado na igreja do interior agora tem um filho que é um novo homem. Você se sente honrado por estar ali para ver tudo aquilo. Depois daquele dia, você pode dizer que a vida de Timóteo sofreu mudanças. Ele está mais alto e caminha a passos firmes. Ele começa a viver sobre as bênçãos do seu pai e já não se preocupa tanto com o que os outros pensam. Ele começa a estudar e a refletir mais profundamente sobre as Escrituras à medida que segue o exemplo de Cristo. Ele aprende que Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de força, amor e uma mente sã. Ele resolve conhecer e realizar a vontade de Deus por toda a sua vida. O tempo passa, enquanto você vê Timóteo tornar-se um homem de bem. Se sair bem nos estudos, cercar-se de boas amizades e alcançar o sucesso no trabalho, onde quer que ele trabalhe, seus superiores tendem a ajudá-lo, maravilhados com o fato de ele ser um homem respeitoso, humilde e confiável. Outras fases da sua vida passam com destaque aquela em que ele se casa com uma jovem virtuosa. Você vê Tiago colocar as mãos sobre os seus ombros orgulhosamente, abençoar o seu casamento durante o jantar de noivado. Depois você vê Timóteo beijar a sua noiva no altar no dia do casamento. E ouve os aplausos de suas famílias e amigos. Timóteo aceita suas responsabilidades como um marido cristão, tornando-se um modelo de chefe de família. Ele abre um pequeno negócio e torna-se um homem renomado, inteligente, admirado, um chefe respeitado que se preocupa com a vida dos seus empregados, tanto quanto o seu trabalho, e que trata seus clientes com justiça e integridade. Você então compartilha a alegria de Timóteo e de sua esposa ao terem filhos. Como pai, Timóteo deixa um legado de ensinamento transmitido pelo seu pai. Ele modela os corações de seus filhos e filhas da mesma forma que seu pai havia modelado o seu. Você vê como Timóteo e sua esposa trabalham juntos para deixar um legado ainda mais forte do que o que receberam. Ele sabe que os valores que transmite a seus filhos serão repassados aos seus tataranetos um dia. Timóteo torna-se um líder em sua igreja e comunidade. Seu pastor confia a ele a responsabilidade de conselheiro, a mentor espiritual de outras famílias. Seus filhos veem seu compromisso em partilhar as alegrias e as tristezas das vidas com outros cristãos da igreja. E à medida que se entregam a Cristo um a um, eles desenvolvem um amor profundo e pessoal por Deus. E são influenciados por seus pais e seus avós. Como orientador de cada um de seus filhos, Timóteo os entrega à vida adulta e os abençoa com amor. Conselhos e apoios, problemas familiares são abordados com fé ao invés de medo. Aqueles que não compreendem o que fazem, aqueles que não compreendem ou fazem chacota dos valores de sua família, não são odiados, mas pelo contrário, todos oram por eles. Timóteo e sua esposa honram seus pais, Tiago e Lili, e cuidam deles com muito amor. Os filhos de Timóteo crescem, tornam-se jovens heróicos e honrados. Suas filhas se tornam sábias e virtuosas. Cada um deles irradia bondade e é conhecido por sua firmeza, pela sua fé firme, beleza interior e caráter nobre. Os anos passam, os filhos se casam e os netos chegam. Conforme o tempo passa diante dos seus olhos, você vê uma reunião de família muito alegre, com um homem sábio, Timóteo, aos seus 80 anos de idade, prendendo a atenção de todos com suas tocantes histórias de fé e aventuras na vida. Ele agora pode abraçar e abençoar seus bisnetos. Todos eles sabem que são amados e apreciam a recompensa de uma vida segura e ancorada na fé. À medida que o sol se põe, vai chegando o fim do dia de Timóteo. O dia da sua morte chega e você o vê deitado pacificamente, morrendo em sua cama. Ainda amando e sendo amado, ainda espiritualmente forte, embora fisicamente debilitado, ainda abençoando os outros, os aconselhando com voz sussurrante e emanando luz de seus olhos, mantendo-se fiel aos seus votos de casamento depois de todos esses anos. Em torno dele estão a sua esposa amada, seus filhos e netos, cada um lhe apoiando com a sua presença, encorajamento e orações. Olhando para aquele rosto febril, você não pode fazer nada. Mas respeita aquele homem que se mostra tão satisfeito mas respeita, olhando para aquele homem de rosto febril, você não pode fazer nada, mas respeita aquele homem que se mostra tão satisfeito com sua vida, tão grato pelas bênçãos de Deus sobre sua família, tão rico em todas as coisas que realmente importam. Considerando toda a sua história, você se torna plenamente consciente do que é o salário da vida de Timóteo. Você se torna plenamente consciente do que o salário da vida de Timóteo lhe trouxe. Imensuráveis bênçãos e alegrias para sua família, igreja e comunidade. Inúmeras pessoas foram ajudadas pelo seu exemplo, ensino e conselho. Líderes de grandes empresas e ministério prosperaram graças à sua forte liderança. Muitas pessoas procuram a fé em Deus por causa dos seus testemunhos. Você começa a ouvir os aplausos do céu comemorando a chegada deste homem a sua casa eterna. Ele dá o seu último suspiro em paz e é bem-vindo. Você ouve o Senhor dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Vinde benditos de meu Pai e festejem comigo a minha mesa. O coração de Timóteo se enche de alegria ao saber que ele é exemplo para todos os seus filhos, netos e dezenas de bisnetos que virão na próxima década. No seu funeral, a igreja está cheia de amigos, familiares que se reúnem para lamentar a sua perda e celebrar a sua vida. Você escuta as pessoas compartilharem histórias aparentemente intermináveis com a família dele, expressando gratidão por tudo que Timóteo havia feito por eles e significava para eles. Todos choram de tristeza pela perda, mas se mantêm esperançosos de que ele está com o seu Senhor para sempre e de que ele será lembrado na terra por muitas gerações que virão. Inspirado Por sua história e com lágrimas em seus olhos, você sorri considerando profunda e impressionante a visão que você acabou de ter. E aí, a importância do seu próprio papel como marido, pai, torna-se clara. Cada homem vai realmente colher o que semeia. Você nunca tinha entendido bem isso antes, mas naquele momento, esse desejo se intensificou em seu coração. Então, um pensamento terrível vem à sua mente. Você se volta para Deus e pergunta: Senhor, qual é o verdadeiro Timóteo? Qual é o verdadeiro fim de Timóteo? O Senhor olha em seus olhos e o sorriso desaparece da sua face. Não, Deus, por favor, não me diga que tudo o que acabamos de ver nunca aconteceu. Senhor, eu me preocupo com este homem e sua família agora. Eu imploro, por favor, não me diga que a beleza e as recompensas da sua vida estão perdidas, que ele é realmente o homem que você me mostrou primeiro. Quando você olha em seus olhos, seu coração começa a doer com o dele. Agora você sabe a tristeza que eu sinto a cada dia, diz o Senhor, quando eu vejo os homens desperdiçarem as suas vidas. Os seus olhos se enchem de lágrimas. Você se lamenta profundamente e chora diante do Senhor. Mas eles não sabem, Deus. Eles não percebem o que está em jogo aqui. Eles não sabem realmente como é. Eles não viram o que o Senhor me mostrou aqui esta noite. Mas você sabe. E se lerem a minha palavra, eles poderão ver também. Ambas as histórias estão sendo escritas na vida de pais ao redor do mundo. Mas o que importa agora é decidir qual homem você se tornará. Você vai se redimir dos seus pecados e confiar completamente a sua vida a mim? Você vai assumir a responsabilidade de ser quem eu te criei para ser? Você vai obedecer a minha palavra fielmente até o dia da sua morte? Você pode escolher ser esse tipo de homem e tudo vai terminar bem. Ou você pode viver para si mesmo e perder muitas recompensas incríveis que eu coloquei diante de você. Mas, Senhor, você diz: eu não tive um pai como Timóteo. Meu pai não era nada como Tiago. Eu já perdi tanto. Eu nunca fui amado, orientado e abençoado por ele. Então, diz o Senhor, você precisa usar o restante da sua vida para ser o único que quebra as correntes e cria um novo legado para a sua família. Você viu os caminhos de ambos. Agora é hora de você escolher. E esse capítulo encerra com a leitura de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele,